Foz do Iguaçu receberá no dia 11 o 29º Congresso Internacional de Educação Física. O evento terá início no sábado e segue até o dia 15. A organização espera receber neste ano cerca de 2.500 participantes. Além das atividades realizadas nos anos anteriores, nesta edição do Congresso, quem se inscrever poderá assistir minicursos, palestras e reuniões, que estarão acontecendo simultaneamente à programação. Vale lembrar aos interessados em participar que as inscrições encerram-se nesta quinta-feira, podendo ser realizadas na Casa da Educação Física ou no sábado pela manhã, em um estande no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Segundo a Federação Internacional de Educação Física, que está cuidando da organização, o congresso deve reunir estudantes de várias áreas. O evento acontecerá no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, sendo a abertura oficial realizada no Hotel Golden Tulip Internacional, na noite de sábado. Quem estiver participando poderá contar com 43 opções de minicursos, nos períodos da manhã, tarde e noite, palestras, aulas de dança, reuniões, feira de artigos esportivos, mesa redonda e a exposição de 750 trabalhos de sessão científica. Marjorie Colombari para a CBN Foz.